Abra a sua Bíblia num texto muito conhecido, que eu já preguei, você já ouviu muitos pregadores e vai ouvir outras tantas mensagens. Eu vou ler aqui alguns versículos de 1 Reis, capítulo 18, o poder da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, e você vai ficar com a Bíblia aberta. Eu vou ler o versículo 1, 15, do 41 ao 45. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo 15. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Versículo 41 ao versículo 45. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Até a parte A do versículo 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. Eu quero fazer algumas considerações aqui nesse texto sobre o poder da palavra do Senhor. Número 1 é o que nós encontramos aqui na primeira parte do versículo 18. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano. Primeiro, a palavra do Senhor não vem na hora que você ou eu ou que nós queremos. Você tem que entender isso. A palavra do Senhor não vem nem no dia, nem na hora que a gente quer. Se passaram 3 anos para que a palavra do Senhor viesse a Elias. O grande problema é quando a palavra de Deus não vem a você e você sai procurando a palavra que não é de Deus para você. Porque quem espera pela palavra de Deus não precisa ficar correndo. É só esperar. É? Aí acaba correndo atrás de querer ouvir a palavra do Senhor e muitas vezes acaba ouvindo a palavra de homem e de vez em quando a do capeta. Tá? Mas na maioria é de homem. Deus não falou nada, então porque vive na agonia. Está aqui Elias. Tô tranquilo. A palavra não vem. A palavra não vem no tempo do homem, no cronos do homem. A palavra vem no kairos de Deus. No tempo de Deus, na plenitude do tempo de Deus. Número 2, Elias esperou a hora de Deus. Ele esperou a hora de Deus. E esse é o nosso papel. Gente, Elias esperou a hora de Deus aonde? Por algum acaso foi em um lugar confortável? Foi um lugar de abundância? Foi no meio dos companheiros? Não, Deus tirou Elias de Gileade. Lê no capítulo 17. Lugar aprazível, lugar bacana, lugar legal. Deus tira Elias desse lugar e ele vai esperar, ora na caverna e depois na casa de uma viúva. Ele espera a palavra do Senhor num lugar de quê? De dificuldade, de aperto, de escassez, desconfortável. Ele não espera a palavra do Senhor numa boa. Calma, talvez você está vivendo uma situação desconfortável, um tempo desconfortável, um tempo de aperto, um tempo de dificuldade, mas fica aí na tua, porque se Deus quer trazer uma palavra para você, você vai ouvir aquilo que Deus quer no tempo de Deus, na hora de Deus. O meu papel e o seu papel é esperar. Como diz lá o Salmo 27, versículo 13 e 14, pereceria sem dúvida, se não cresce, que receberia, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tem que esperar, meu irmão. E muitas vezes a gente espera num lugar que dá agonia. A gente espera num lugar que a gente não quer. Porque o couro está comendo, porque a dificuldade está grande, porque tem perseguição, porque tem inimigo, porque tem aperto. Mas espera. Deus está dizendo para a gente aqui, espera. Espera pela palavra do Senhor. Terceiro, eu verifico que muita gente quer realizar coisas de um nível diferenciado no reino de Deus e tomar decisões fundamentais da sua vida sem a palavra do Senhor. Então, você vai ficar pela sua conta. Hã? Você vai ficar pela sua conta. Quando você quer, porque, lógico, no reino de Deus a gente faz muitas coisas, porque nós temos a palavra de Deus, não precisa Deus revelar, nem Deus falar nada. Porque você já tem a palavra de Deus para se guiar. Agora, existem coisas no reino, e eu vou dar exemplo. Quero ser pastor. Você quer ser pastor? Tem que ter uma palavra do Senhor, tem que ter uma chamada, você tem que ter essa convicção. Não, vou abrir minha igreja. Vai? Vai como abrir a minha igreja? Hã? Então, coisas no reino de Deus, de um nível mais profundo, você tem que ter uma palavra de Deus para fazer. Você tem que ter uma revelação de Deus para você tomar uma atitude. Sabe, as pessoas tomam atitude no reino de Deus, de coisas fundamentais, como se estivesse tomando a atitude de cantar um hino. Ou qual é o texto da Bíblia que eu vou ler? Ah, não, eu vou abrir minha igreja. Ah, vai. Não, não, eu quero ser pastor. Eu ouvi dizer que ali dá título de pastor, eu vou para lá. E aí, quanto à vida? E quanto à vida? Coisas fundamentais da vida que você tem que ter a palavra do Senhor. Tem coisas da minha vida que eu ajo por inteligência, por percepção, porque a própria palavra já revelada me dá direção. Mas tem coisas da minha vida fundamentais que eu tenho que ter uma palavra de Deus no meu coração. Eu já vi cada... Não, o cara está... Vou citar aqui, porque nunca ninguém chegou para mim desse lugar, então eu posso falar para não dizer que eu estou jogando indireta para alguém. É, camarada, sabe? Está aqui no Rio de Janeiro, eu vou para Goiás. Pega a mulher, pega a família, tudo, e sai, sem saber potroca nenhuma. Leva a família para um desastre. Não fala com Deus, não pede direção a Deus e vai. Aí se lasca todo, arrebenta todo, de vez em quando pega, perde casamento, deixa filho revoltado. Ah, pai, você vai ter uma mudança estrutural na tua família? Uma decisão fundamental sem ter a palavra do Senhor no teu coração? Hã? O que que a Bíblia diz, meu irmão? O que que a Bíblia, o que que a palavra de Deus me fala? Você tomando decisão debaixo de confusão. 1 Coríntios 14, 33 diz que Deus não é Deus de confusão. Colossenses 3, 15 diz: seja a paz de Cristo o juiz do seu coração. Minha mulher não quer ir, meus filhos não querem ir, mas eu vou. Ninguém quer ir, mas eu vou. Não tem uma palavra de Deus no coração, não fala com Deus, não pede uma direção, nada, e vai! E se lasca todo. Deus está falando com alguém aqui, viu? Ah, então vai atrás de filho. Ah, não, porque meu filho, meu filho agora arrumou um emprego em caixa-prego e vamos todo mundo lá para o lugar, porque eu não posso ficar longe do meu filhinho. Uma irmã de 30 anos na cara. Aí vai o pai e a mãe, vem de casa, vem de sei lá o quê, para acompanhar o filhinho, o marmanjo. Vai orar a Deus, rapaz, vai pedir a Deus uma direção. Você tem uma decisão fundamental da tua vida, tem que ter uma palavra do Senhor no teu coração. Como é que você vai tomar uma decisão assim, rapaz? De coisas fundamentais da sua vida? Ah, eu gostei dela, eu amo ela, ela me ama, amo ela, sei lá o que é. O cara vai casar e vai, não fala com Deus. Senhor, será que é isso mesmo? Deus me ajuda, que tem alguma coisa aqui que está escondida, traz à tona. Se tem alguma coisa aqui que está escondida, traz à tona. Traz à tona, me mostra. Tem alguma coisa escondida aqui? Eu estou ouvindo aqui, estou me lembrando aqui da história aqui, sem entrar em detalhe aqui, não é da igreja sede, aqui de um membro da nossa igreja e tal, o rapaz namorando uma menina, querendo casar com ela e tal, até, como diz o outro, não é lá essas coisas, meio barro, meio tijolo. Mas, temente a Deus, falou com a mãe: mãe, eu não sei, tem alguma coisa nessa garota que eu não sei. Ah, eu vou me casar, mas tem alguma coisa. A mãe, sim, crente, começou a orar também, né? Aí começou a orar e tal, e ele agoniado, disse: tem alguma coisa nessa, eu não tô, sei lá, tem alguma coisa. O cara, né, aí foi orar a Deus, não é tanto de oração, mas ele estava preocupado com uma decisão fundamental da vida dele. Aí, meu irmão, esqueceu, foi almoçar com a garota, foi num restaurante almoçar, esqueceu o telefone e tal, no carro. Aí foi no carro, ela: não, eu vou lá pegar. Aí quando abriu, pegou um aparelho, tinha um outro aparelho de telefone. O que é telefone? Por que outro telefone? Quando pegou, abriu o telefone, a garota era garota de programa, com outro telefone, indo na igreja. E estando na igreja, o cara não falou nada, ali mesmo acabou com a história. Hã? Ali mesmo acabou com a história. Sabe, coisas fundamentais da vida que os crentes tomam decisão e parece que Deus é apenas um detalhe na vida deles. Agora, em quarto lugar, escute isso aqui. Escute isso aqui. Quando vem a palavra do Senhor, se prepare. É profético o que eu vou falar aqui. Quando vem a palavra do Senhor para a sua vida, recebe aí se você quer. Hã? Quando vem a palavra do Senhor para a sua vida, olha o que acontece: muda tudo. O caos é transformado em bênção. Muda a história. E você vence os desafios quando a palavra do Senhor vem para você. Em quinto lugar, aprenda que a palavra do Senhor sempre revela propósitos, objetivos. Ela não traz nenhum tipo de confusão. Olha o que, que diz a parte B do versículo 18. Veio a palavra a Elias no terceiro ano dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A palavra do Senhor, ela não é em código. Se é uma palavra do Senhor, você vai entender o propósito. Você vai entender a direção. É um mistério, irmão. Olha, Deus tem um mistério com você. Se é contigo, não é mistério. Mistério é para Deus. Aí quer dar um ar de transcendência. Irmão, olha, eu vejo um mistério que Deus tem. Então revela. Você viu o mistério? Então me diz. Se viu, tem a revelação. Se é mistério, não é para mim. Para mim e para você, é aquilo que a mente humana pode perceber e entender. Olha, a palavra do Senhor veio para Elias e disse: mostra-te a Acabe. Lembra que Elias estava na casa da viúva? Primeiro na caverna, depois na casa da viúva. Ele estava escondido de Acabe. Povo em pecado, desobediência, determinou que não ia haver chuva. 3 anos o pau comendo, escassez, dificuldade. Aí a palavra do Senhor: vai, mostra-te, Acabe, porque eu vou mandar chuva. É claro. Que palavra de Deus é essa para a tua vida que tu não sabe direito o que vai fazer? Que palavra de Deus é essa, rapaz? Eu fico vendo gente chegar para mim: pastor, porque Deus me revelou, porque Deus falou, porque Deus mandou, passa 6 meses, mudou. Mas que Deus fajuta, cara. Deus muda de opinião com você rapidinho, hein? Você vem para mim dizendo que foi Deus que falou, foi Deus que mandou, foi Deus que revelou, foi Deus que dirigiu, e agora tu já está em outra? Mas que Deus é esse? E outra, aprendi uma coisa, e deu instrução para os pastores da DEVEC. Quando algum irmão, membro da igreja, chega para mim para pedir algum conselho, fala: pastor, eu tenho que tomar uma decisão, o senhor tem algum conselho? Eu posso dizer o seguinte sempre, ó: se você tomar essa atitude, tem isso. Se você tomar essa aqui, tem isso. A escolha é sua. E se eu ver que tem envolvimento com discordância da palavra de Deus, eu vou dizer assim: ó, isso aqui você está contra a palavra de Deus. Eu vou dizer. É, isso aqui está contra a palavra de Deus, meu filho. Agora, quando vem um irmão e fala comigo, pastor, porque Deus falou isso e Bababi mandou eu não sei o quê, não dou uma palavra. Aprendi com meu mestre chamado José Santos. Eu não discuto com Deus. O camarada vem para mim dizendo que Deus mandou, Deus revelou, Deus disse, está encerrada a conversa, não tem conversa. Não, porque Deus mandou, porque Deus... O senhor ora por mim? Orar, eu oro, não tem problema. Que o senhor diz alguma coisa? Não. O irmão está dizendo que Deus falou com você? Quem sou eu para competir com Deus? É isso que a gente tem que entender. Não, irmão, irmão, Deus mandou, Deus falou, acabou o papo. Não tem uma palavra da minha boca. Uma vez eu com um pastor, um grande líder, grande, fui almoçar com ele num restaurante e ele queria falar comigo o que ele ia fazer. É, porque Malafaia, nós precisamos de homens de Deus no Congresso Nacional. Começa a conversa, eu já sei onde o cara vai. Eu falei, vamos embora, deixa eu ver o final da história. Ah, líder denominacional, é porque o Congresso precisa de gente, Deus falou comigo que eu tenho que ser e tal, deputado, bababá, bababá. E eu estava almoçando com ele num restaurante, assim, um lago bonito, grande. Aí eu falei, disse assim, rapaz, lago bonito, né? Mudei de assunto. Aí ele, mas não sei o quê. Eu falei, aqui dá para andar de jet ski aqui nesse lago? Aí o cara, ele ficou, mas você quer? Falei, mas dá. Ô Malafaia, eu estou falando, ô querido, eu não discuto com Deus. Você disse que Deus te direcionou, que Deus mandou. Tu quer que eu converse o que é com você? Não tem mais nada para falar com você. Se você viesse me perguntar uma opinião, o que eu achava, eu daria a minha opinião. Mas já que você disse que Deus falou contigo, o assunto está encerrado. Não discuto com Deus. Eu não discuto com Deus. E muita gente, com todo respeito, usando Deus. E Deus não falou nada. Depois, esse mesmo líder, passado 4 anos, não se candidatou à reeleição. Aí eu encontrei com ele, eu, Elisete, ele e a esposa. Aí ele veio, rapaz, todo sem graça. Eu só olhando para a cara dele, eu falei, Deus, dessa gente muda muito rápido, meu Deus. Sei que, eu falei, eu não ia tripudiar sobre o camarada, porque nosso papel não é esse. Eu falei, muito bem, graças a Deus. Aí, aquele olhar da dignas esposas, ela um pouquinho atrás, a gente só fazendo assim, como quem diz, eu avisei. Eu entendi o olhar da santa, mas não ia tripudiar sobre o irmão, porque não, só para mostrar o quê? Meu ego? Bem, irmão, eu queria... Eu falei, glória a Deus. Aí fortaleci a decisão dele. Glória a Deus, você é um grande líder, você não é para estar lá, você é para influenciar, como eu faço? Deus não nos chamou para ser deputado nem para ser senador. Deus nos chamou como fonte de influência, não para ser. Aí dei uma fortaleci o cara. Mas aquela história, Deus porcaria nenhuma, rapaz. Deus coisa nenhuma, Deus muda de opinião assim? Ah, pelo amor de Deus, tenha paciência comigo. Em sexto lugar, queremos uma palavra de poder. E queremos uma palavra revelada de Deus para nós. A pergunta que eu faço, como é que está seu relacionamento com Deus? Olha o versículo 15. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Vive o Senhor dos exércitos perante cuja face estou. Intimidade, relacionamento. Eu quero que Deus fale comigo, eu estou orando, eu quero que Deus me revele. É mesmo, é? E qual o teu nível de intimidade? Só busca a Deus quando a jiripoca está comendo no teu lombo? Aí arruma tempo para orar, arruma tempo para ler a Bíblia, arruma tempo para vir à igreja durante a semana? Meu irmão, relacionamento com Deus é um ato contínuo, é um hábito contínuo. Igual a Daniel, em Daniel 6:10, e Daniel orava 3 vezes ao Senhor, como estava acostumado a fazer. Isso é, antes de ser governador de províncias, de uma responsabilidade miserenta, ele já orava a Deus 3 vezes ao dia. aqui, ó. Deus fala com ele, aqui, está aqui, ó. Em cuja face estou. Eu tenho intimidade, eu estou na presença dele, ele fala comigo, ele me dá direção. Eu não sou precipitado, não. Agora, em sétimo lugar, você tem que aprender o seguinte: entre a palavra liberada, a palavra revelada e o propósito e o objetivo, tem um processo. Entre a palavra revelada, a palavra liberada e a realização do propósito, nós temos um processo. Olha o processo de Elias. Hã? Tem que enfrentar desafio, tem que restaurar o altar, tem que colocar sacrifício sobre o altar, tem quebrantamento e submissão, tem adoração, tem um processo. Tem um processo, gente. O problema é que nós estamos pensando que quando Deus revela e quando Deus libera uma palavra, tem que ser imediato. Olha Davi. Entre 15 e 17 anos, 1 Samuel 16, 13, ele é ungido rei. Ah, e o que, é que aconteceu, pastor? Assim que Samuel acabou de derramar o azeite sobre a cabeça de Davi, chegaram uns caras, igual você vê nesses filmes de época, com trombeta, e vem um cara clamando, olha o nosso rei, uma carruagem de ouro. Então vamos comigo. 1 Samuel, quase 10 anos ele é perseguido implacavelmente por Saul, já estava ungido o rei. Aí você entra em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu. Aí você entra no capítulo 5 de 2 Samuel, versículo 4. Quando pela primeira vez, de maneira unificada, Davi foi reconhecido como rei aos 30 anos de idade. Dá um chão até ele ser rei sobre todo Israel, entre 13 e 15 anos. E olha quanta jiripoca comeu no lombo do cara. Quanta perseguição de Saul. Quanta luta, quanto ele teve que fugir, corre para monte, corre para caverna, corre para deserto. Hã? Come do pão da proposição que era proibido, de tanta fome que estava, teve que comer. Minha gente, nós estamos enganados, é para mim e para você. Entre a palavra que Deus te libera e o propósito, tem um processo, meu amigo. Não, porque Deus falou que vai me dar vitória. Ai, deve ser até dia 31 de dezembro. Pode ser de 2025. Abraão, Gênesis 12, 1. A palavra do Senhor. Sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você, né? Eu vou dar um grande nome a você, eu vou fazer de você uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus falando. Hã? Eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeiro passo para começar a cumprir o propósito. 25 anos depois, nasce Isaac. Uma nação, 400 anos, uma terra, 440 anos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3, 8, em Cristo, quase 2.000 anos. Entre uma palavra revelada a Abraão até a palavra toda se cumprir, quase 2.000 anos. Você pensa que porque Deus falou que a coisa vai acontecer na semana seguinte. Você pensa porque Deus falou, a porta vai se abrir imediatamente. Persevera, meu filho. Mas Deus não trabalha nessa visão e nessa condição humana que nós pensamos que Deus faz. Porque eu e você somos imediatistas, mas Deus não é. E você tem que entender isso. Agora, em oitavo lugar, presta atenção. Isso aqui é interessante. Só tem a palavra do Senhor na sua vida, tá? Desculpa, só quem tem a palavra do Senhor na sua vida tem o sinal de Deus do que vai acontecer. Só quem tem a palavra do Senhor na sua vida tem o sinal de Deus do que vai acontecer. Versículo 41, olha o que, que diz. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Só quem ouviu o ruído foi Elias. Você quer que outros ouçam aquilo que Deus falou com você? O sinal é para você. Não é nem muitas vezes para tua mulher, não é nem muitas vezes para teu marido, não é nem muitas vezes para teu filho, não é nem muitas vezes para tua família. O sinal de Deus é para quem recebe a palavra do Senhor. E você tem que entender isso. Deus deu um sinal a você porque é você que é a questão. Mas não dá sinal para todo mundo. Só Elias ouviu o ruído de uma grande chuva. O povo não ouviu nada, o rei não ouviu nada. Eu ouço o ruído de uma grande chuva. Ele recebe o sinal porque a palavra foi para ele. Esse povo não está entendendo? Esse povo não está vendo? Não está vendo não, e não está entendendo não, porque a palavra não foi para o povo, foi para você. Isso líderes precisam entender. Que trabalham com gente, que trabalham com o povo, tem que entender. Você lidera a sua família, você tem que entender isso. Você lidera uma igreja, você tem que entender isso. Deus falou, é com você, meu chapa. Os sinais que Deus deu foi para você. Não vai dar para todo mundo, não, filhinho. Tá? Agora escuta isso aí. Quem tem a palavra do Senhor na sua vida, tem foco e insiste nele. Olha o versículo 42 e 43. Olha o que é que diz aí. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Você tem a palavra do Senhor, você tem foco e objetivo e você não desiste fácil, não. Sabe? Desiste quem não tem a palavra do Senhor. Você não, eu tenho a palavra de Deus aqui no meu coração. Deus me chamou. É o que eu falei para minha esposa. Quando eu tiver convicção daquilo que Deus tinha me falado, de que eu tinha chamado, eu falei para Elisete, sai do emprego. Ué, eu podia ter deixado ela no emprego. Eu vou sair do emprego, porque se Deus me chamou, ele vai me honrar. E olha aqui meu sogro, meu amado sogro e mentor José Santos, com dindinho, sangue de Jesus Cristo tem poder. Está aqui os filhos, as filhas. Sabe o que eu estou falando? O homem era seguro porque ele passou fome. Ele sabe que quem passa fome sabe como é que é a vida. Ah, então ele era um cara seguro. E aí vieram. Vem cá, como é que vai ser? Eu falei para Elisete, sai do emprego e não fala nada para teu pai, nem para tua mãe. Comer na casa do meu sogro, almoçava todo dia 40, 50, mais um é besteira. Isso lá era comum. Aí, ó, eu cheguei pro meu pai, Deus falou comigo, me deu sinais, mandou gente, falou comigo. Aí eu fui a meu pai, um cara abalizado, crente, um homem de Deus. Eu falei, pai, eu saí do emprego, tirei Elisete do emprego, estou falando para o senhor aqui em particular, para o senhor orar por mim, porque se Deus me chamou, Deus vai me garantir. Meu pai olhou para mim. Ah, o velho Malafa. Meu pai orou para mim, aquele jeitinho de Gilberto Malafaia, quem conheceu ele sabe, tem alguns aqui que conheceram. Você não sabe como é que é seu sogro com dinheiro? A meu pai, assim, porque meu pai, qual é? Meu pai foi vice-presidente da Penha. Meu pai trabalhou com o pastor Santos. Foi o pastor Santos que consagrou meu pai a pastor e me consagrou a pastor. E depois liberou meu pai em Jacarepaguá. Aí meu pai, aquele português polidíssimo, e aquele jeito dele, disse assim, você não conhece seu sogro? Como é que você vai sustentar sua família? Aí eu também conheci um pouquinho o coração dele. Ele disse assim, pai, é tão bonito a gente contar a história dos outros e ler a Bíblia quando Deus chama alguém, mas quando acontece com alguém da família, a gente sempre arruma uma desculpa. Uau! Foi no fígado do velho. Aí ele, meu pai era terrível, ele falou assim, ajoelha. Já não discutiu comigo, porque eu que estava dizendo para ele que Deus tinha falado comigo. Aí falou, vou te abençoar. Acabou o papo. Aí, saí do emprego, minha madame saiu do emprego, o dinheiro acabou, aí o pau cantou. Aí começou a brincadeira. Já contei aqui para vocês, um mês de aluguel, segundo mês de aluguel, terceiro mês de aluguel, eu falei, vou ser despejado. E agora? Eu falei, mas se tu me chamou, Deus, tem que ter uma saída nesse negócio, eu não vou pedir nada a ninguém. Podia pedir a meu pai. Meu pai sempre teve uma situação confortável, financeiramente, falando, eu falei com ele, pai, eu estou com o aluguel atrasado. Eu falei, não, Deus me chamou, ele vai ter que me dar uma saída, Deus não me chamou, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, eu tenho uma confirmação de Deus, então Deus vai dar um jeito nesse borogodó. E graças a Deus eu tenho uma mulher sábia, que não disse para mim, hora nenhuma, você é doido, eu podia estar trabalhando, né, Silas? O quê? A coisa não era a tua chamada? O que é que tu me tirou? Porque eu disse para ela, você vai sair do emprego, porque se Deus me chamou, essa é a prova. Deus vai me abrir uma porta. Isso aqui, para mim, é a prova se Deus me chamou. Senão a gente volta tudo a trabalhar. Falei para ela, fica quieta, não fala nada com ninguém. Aguenta firme. E saí para ela de letra, da própria estrutura dela. Ah, aí o pau cantando, um dia eu acordo de manhã, rapaz, 6 horas da manhã, geladeira parecia que era nova. Você viu geladeira nova? Quando chega vazia, só com a garrafa de água. Que almoçava e jantava, eu ia na casa do meu sogro, isso era besteira. Rapaz, eu disse, Jesus, 6 horas da manhã, eu falei, Jesus, como é que vai ser essa encrenca, sangue do cordeiro, senhor, senhor, senhor? Aí me lembro que a gente tinha um rádio, aí liguei o rádio, né? Aí estava aquela música do Grupo Elos, meu servo não temas, eu sei que é difícil, mas tu verás o meu poder. Nunca me esqueço. Daqui a pouco apertou a campainha lá embaixo e lá, naquela época nada de interfone, essa é uma coisa moderna. Assim, na porta do prédio tinha as campainhas de todo mundo. 101, 102, 103, 200, isso aqui, cara. Aí você olhava para a janela para ver quem era, que não tinha nada de portão eletrônico. Aí eu vi, era um amigo meu, de infância, de adolescente aqui da igreja, fez uma viagem, ele é oficial da Marinha, fez uma viagem... Não a viagem de ouro, mas já uma outra viagem. Hã? Aí cheguei lá, falei, caramba, será que aconteceu alguma coisa com ele, com a esposa? Desci rápido, arrumei o cabelo, falei, ô, rapaz, o que é que houve? Ele, uma pessoa tímida, pegou o envelope e disse assim, segura isso aí. Mas o que é que... Não. E saiu. Vai embora. Aí quando eu abri o envelope, eu já falei isso aqui na igreja, estou repetindo. Quando eu abri o envelope, tinha uns quase 4 meses de aluguel e mais dinheiro para fazer uma compra de capricho. Aí depois ele me falou. Quando eu encontrei com ele, eu falei, rapaz, o que é aquilo? Ele falou, rapaz, eu saí, eu fui dormir na casa do meu sogro. Ele tinha que descer a Avenida Brasil para ir no Arsenal de Marinha. E quando chegou perto da pista central da Avenida Brasil para o canto, para quem vem para a Penha, eu ouvi uma voz dizer, entra aí e dá esse valor para o Malafaia. Eu falei, eu acho que estou ficando maluco. Ele dizendo, 6 horas da manhã. Passou da agulha. Aí veio a agulha de olaria, para entrar daqui na pista do canto. Aí disse que Deus falou com ele, entra, dá a volta, entrega essa importância. Eu falei, eu estou ficando meio maluco, entrar para o dia que você vai perturbar a Silas, 6 horas da manhã, 6h30. Passou da agulha. Aí disse que Deus falou para ele, se você não entrar na próxima, eu vou quebrar teu carro aqui no meio da Avenida Brasil, para você saber que eu que estou falando contigo. Aí ele tremeu. Já estava lá em bom sucesso para voltar, quase em bom sucesso. Entrou, voltou e me entregou o valor. Porque, meu irmão, Deus chama, ai, que lutinha, ai, vou correr. Chamou porcaria nenhuma, rapaz. Quando Deus chama alguém, ele insiste no propósito. Não desiste na primeira. Quer que, sobe lá, não vi nada não, sobe lá 7 vezes. Que Deus é esse que falou com você que você desiste na primeira curva, no primeiro problema, na primeira tribulação, na primeira adversidade? Oh, meu irmão, oh, escute isso aqui. Quem tem a palavra do Senhor na sua vida, o nada não é resposta. Vai haver algum sinal. O nada não é alguma resposta. Pode insistir. É o que é que não estou vendo nada, não. Sobe lá. Sobe lá 7 vezes. Que nada, rapaz. Para mim não tem nada. Se Deus tem uma palavra na minha vida, vai ter que ter algum sinal, vai ter que ter alguma coisa. O nada não é resposta para aquele que tem a palavra de Deus na sua vida. Penúltimo lugar, quem tem a palavra do Senhor na sua vida, um pequeno sinal já basta. Um pequeno sinal já basta. Hã? Eu vejo, como diz aqui o versículo 44, olha o que está dizendo aqui. E sucedeu que a sétima vez disse, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz e Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque, para que a chuva não te apanhe. Oh, meu irmão, quem tem a palavra do Senhor na sua vida, um pequeno sinal é o bastante. Pode abrir a sua boca que a coisa vai acontecer. Pode abrir. Um pequeno sinal. O que é que você vê? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aqui, ó. 3 anos e meio sem chover. Olha o tamanho da nuvem. Mano, corre. Fala para o rei que a chuva vai para ele no meio do caminho. Manda ele correr. Ei, se Deus te deu um sinal, não tenha medo. Deixa isso como testemunho. Pode abrir a tua boca e falar. Vai vir chuva. Vai vir uma bênção, vai vir uma porta aberta aí. Eu não sei se é amanhã ou se é semana que vem, mas Deus me deu um sinal, então vai vir a resposta de Deus. E em último lugar, quem tem a palavra de Deus na sua vida vai ver acontecer aquilo que Deus falou. Você tem a palavra de Deus na sua vida? Então você vai ver acontecer o que Deus falou. Olha a abertura do versículo 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Escute isso aqui e aguce seu ouvido. Tem hora que a gente vai falar, e falamos, vem chuva. Você está declarando alguma coisa que vai acontecer. Mas tem hora que você vai dizer, tem chuva. Não vem chuva. Tem. Tem. Você não vai viver a vida toda dizendo, vem chuva. Olha aqui, ó. E veio uma abundante chuva. Eu aprendo um princípio que Deus nunca dá nada em conta-gotas. Deus nunca dá nada no limite possível para não sobrar nada. Não. Quando Deus cumpre a sua palavra em nós, Ele cumpre com coisas em abundância. Ele cumpre com coisas maiores. Eu não sei aqui, ou quem está me vendo pela internet, eu creio que muitos crentes aqui, em várias áreas da vida, podem dizer assim, vem chuva. Vem chuva. Mas eu também creio aqui que muitos crentes também, em áreas da sua vida, podem já abrir a boca e dizer, já tem chuva. Já tem chuva. Hã? Eu posso dizer sobre a Devec, vem chuva, posso dizer. Muita coisa ainda vai acontecer aqui, mas eu não posso ficar quieto e dizer o tempo todo que vem chuva. Eu posso dizer agora, nesse tempo, que já tem chuva na ADVEC. Eu sei que vai vir ainda muita coisa, mas já tem. Ei, dá para você declarar aí para uns 3 ou 4 irmãos? vem chuva. Dá para você declarar? Vem chuva. Vem chuva. E será que quantos podem declarar para alguém que está perto aí? Tem chuva. Declara aí, meu filho, tem chuva. Vem chuva e tem chuva. Tem coisas que ainda vão acontecer, aleluia. Mas tem coisas que já estão acontecendo. Vão acontecer ainda coisas extraordinárias na vida do povo da Devec. Vão acontecer coisas extraordinárias ainda nessa igreja, é verdade. Vai acontecer e eu vou ver e você vai ver. Mas eu também quero dizer que já tem chuva, que já tem portas abertas, que já tem milagres, que Deus já tem dado bênçãos. Oh, aleluia! Você pode abrir a sua boca e exaltar e glorificar o Deus que honra a sua palavra. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Receba essa palavra aí, meu irmão. Receba essa palavra. Deus velho em fazer cumprir a sua palavra. Deus não é homem para que minta. Aquilo que Ele fala vai acontecer. Não é na hora que você quer, nem no dia que você quer. Não fique olhando para as circunstâncias, porque se você olhar 3 anos e meio, nenhuma gota de água, e o camarada ainda está profetizando que vem chuva abundante, eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Ele não disse, eu ouço o ruído de uma chuva. Eu ouço o ruído de uma abundante chuva lá no meio da sequidão, lá no meio do deserto, lá no meio onde a escassez. Então abre essa tua boca aí, no meio dessa escassez, dessa tribulação, dessa luta, dessa adversidade, meu irmão, declare, se há uma palavra de Deus no teu coração e na tua vida, declare para a tua família, declare para os teus irmãos, diga, eu vou sair desse negócio aqui, Deus vai abrir uma grande porta, Deus vai reverter a situação da minha vida, Deus vai fazer algo extraordinário, que muitos vão ficar de olhos esbugalhados e de boca aberta, aleluia! Seja adorado, seja louvado o Deus que cumpre a sua palavra.